Anda, Miley! Quanto mais cedo chegarmos à festa da Tracy, mais cedo podemos, claro, sair da festa da Tracy. Se a odeias assim tanto, porquê é que tu vais? Porque a comida é fantástica e forrei a mala com uma capa plástica. Isso é horrivelmente kitsch. Quer tudo o que tiver bacon. Ah. Au! Au! Tenho brilhantes na vista! Brilhantes na vista! Bem, ao menos não tens comichão na peruca. Porquê é que disseste isso? Vês? Já não pensas nos brilhantes na vista. Ah! Vamos à festa da Tracy, vemo-nos mais tarde. Ei, tragam-me o que tiver. Tudo o que tiver bacon, já sei. Vais passar o sábado à noite a fazer isso? Oh, nem penses. Quando acabar vou escrever os valores nos rolinhos. O Edgar do banco agradece a minha minúcia. Ainda bem para ti. Anda, quero chegar antes que a Lady Gaga transforme a mesa de sobremesas num chapéu. Colabora lá, vais ter de entrar aqui. Não, não. As outras moedas odeiam porque sou brilhante. Temos de arranjar uma namorada para o meu pai. Trago a mala vazia, desperdicei uma capa plástica. Oh, podes parar de protestar. Arrastaste-me para a festa idiota da Tracy e obrigaste-me a sair antes de conseguir encher a mala de profiteroles. Hã? Vazia, vazia. Oh, desculpa, acho que querias dizer... Olha, Miley, também estou preocupada com o teu paizinho. Devíamos ir para casa fazer companhia ao doce e desesperado solitário que me dá teto e comida. Ou qualquer coisa assim parecida. Pronto, está bem, mas sou mais compreensiva depois de comer profiteroles. Lily... pai? Shhh, não faças barulho, isto é importante. E vou dar a minha última rosa ao... Escolha o Michael, escolha o Michael, escolha o Michael! Michael! Uhul! Sabem que mais? Eu não gostava nada dele, mas depois de ler o poema do gatinho, passei logo a torcer pelo Michael. Pai, não podes continuar a viver assim. Há quanto tempo não tens um encontro? Oh, vá lá, poupa-me, querida. Não te preocupes com a minha vida amorosa. Tradução. Há uma eternidade. Aqui o Robbie Ray vai sair com alguém quando conhecer alguém com quem queira sair. São as regras do Robbie Ray. Se ela não se chamar Pisa de Ontem, isso não vai acontecer. Porquê é que estás tão perturbada? Ouviste o que ele disse? Sai quando estiver preparado. E se nunca vier a estar? Oh, macacos me mordam! Para quieta, sua pizza enrugada! Miley, desculpa. Eu não vou deixar que o meu pai acabe só. Quando dizes eu, queres dizer nós, não é? Partilhas o quarto, partilhas a vida. Olá, avó. Liguei para saber como estavas. Oh, partiste a perna a esquiar? Mas que pena. Sabes quem é que não tem a perna partida? A supermodelo com quem ando a sair. É isso mesmo, ando com uma supermodelo. Tenho de ir. As melhoras do teu braço. Pois, pois, perna, é isso. Ok. Eu quero uma resposta e quero-a agora. Como é que uma miúda como esta pode estar com um tipo como este? Isso não é justo. Qualquer um pode parecer pateta se for apanhado na altura errada. Bem? A pizza estava cheia de queijo derretido. estava muito abafado. Esse não sou eu. Oh, consigo perceber que saia contigo uma vez. Perdeu uma aposta, ou teve pena, ou então estou a tentar castigar os meus pais. Mas 3 semanas não faz nenhum sentido. Tu não és nada bonito, não és inteligente e tapas-te com ementa para tirar macacos. Não tiro nada. Não quero ver as fotografias. Então, qual é o segredo? És o maior beijoqueiro do mundo, ou sim? Bem, sim. Nem mais. O melhor beijoqueiro do mundo. Boa. Agora já sabes. Obrigado pela visita. Depois combinamos qualquer coisa. Adeus. Tu não a beijaste, pois não? Claro que já a beijei. Não beijaste nada. Foi por isso que ela ainda não acabou contigo. Ouve, esta miúda já beijou futebolistas, estrelas de rock, australianos. Sabes, tipo, homens. E assim que ela te beijar, é o beijo da despedida. E aí, finalmente, o mundo volta a fazer sentido. Não. Para a venda de bolos? Que bom aspecto! O meu pai solteiro ia adorá-los! Qual é a receita? Diga-me. Aliança. Esqueça. Ah, olá! São para a venda de bolos? Que bom aspecto! Anda com alguém especial? Por acaso ando. Com o meu marido. Custa muito usar aliança? Será que não há mães divorciadas nesta escola? Estamos ou não estamos na Califórnia? Calma, vamos encontrar alguém. Para de resmungar. E a comichão está a regressar. Será que não há homens de jeito nesta cidade? Uhum. Não tinha maneiras? Não gostava de música? Ah, e quando lhe elogiei o cabelo, tirou-o para mostrar-me onde o tinha comprado. Nunca irei conseguir tirar o som do velcro da cabeça. Bem, o pai disse para lhe levar alguma coisa da venda de bolos. Não, não, mãe. Não vou sair com o teu peixeiro só para poderes ter peixe de graça. 50% num caranguejo real? Não, mãe, não. Não vou alinhar nessa. Tenho o meu orgulho. Mãe, sabes que mais tenho de ir? Tenho um miúdo doente no gabinete. Ouve. Ouviste, mãe? Oh, desculpa, desculpa. Tenho de ir. Adeus. Será que vim em uma altura? Oh, não. A minha mãe perdeu a cabeça. Não me falem em cabeça. Preciso de falar consigo sobre um assunto estranho e muito embaraçoso. Miley, descontrai. Sou enfermeira. Já vi de tudo. É estranho e embaraçoso, mas de outro género. Miley, tem calma. Não és a primeira finalista a ter lêndias. Eu não tenho lêndias. Esperemos que não. Fica quieta. Mas... Miley... Pronto. Espero não ter lêndias, porque senão o meu pai solteiro e muito atraente teria de vir buscar-me. Eu tenho a certeza que vais conseguir conduzir. Pois, tem razão. Além disso, aposto que ele está ocupado a fazer música e a escovar o seu lindo cabelo natural. Deve estar a praticar abrir portas para uma futura namorada que espera vir a encontrar. Conta lá, Miley, o que é que se passa? Ok, acabei por ouvir a sua conversa no café e o meu pai está solteiro. Uou. Vamos ficar por aqui. Agradeço a tua preocupação, mas não quero mais arranjinhos. A partir de agora, eu só vou sair se conhecer alguém com quem queira sair. Foi exatamente o que ele disse. Tem de conhecer o meu pai. Não quero conhecer o meu pai. Bem, então não há mais nada que possamos fazer se ela não quer. Ela está enganada. Eu sei que vão gostar um do outro se encontrarem por acaso. Está bem, mas não me metas ao barulho. Descansa. Estou, pai? Tens de vir já à enfermaria. A Lily está com suores frios e a tremer. Qual é a tua ideia? Obrigada. Foi um espasmo involuntário. É melhor ficares bem longe do meu almoço. Não, é ver se não sou melhor do que o do velcro, mãe. Mãe, não estou a fazer-me difícil. Ele tem 73 anos. Uhum, exatamente, 73 anos. Tenho de ir. Ok. Deixa cá ver. Já não tens febre e já não tens suores. Não será outra coisa que te está a deixar doente? Talvez a tua mãe? Se calhar foi alguma coisa que comi. Ouça, já estou a sentir os tremores a voltar. Pode dar-me um cobertor. Está bem. Aqui tem. Estás outra vez com suores. E cheiram a chás de lado de manga. Deve ser uma daquelas viroses tropicais. A enfermeira está ocupada. Isso é uma dor de estômago. Seja forte. Oh, não! Cuidado com as minhas botas! Como é que a Lily está? Ela está muito mal. Devias ir falar com a enfermeira. Espera, espera, espera, espera. Já pode ir. Olá, vim buscar a... Lily Truscott. Pois, essa. Essa, pois. Oh, quem diria? Eu já me sinto bastante melhor. Até logo. Olá, eu sou a Lori. Eu sou... Robbie. Robbie, isso mesmo, sim. O Robbie. Olá. Prepara-te para ser beijada como nunca antes foste beijada. Aposto que nunca nenhum australiano te beijou assim. Gak! Estás a brincar? Não, espera! Eu consigo fazer melhor! Estás a implorar uma segunda oportunidade? Siena! Olá! Ei! O que é que estás aqui a fazer? Na outra noite divertimos-nos tanto e tu não voltaste a ligar-me. Jackson, está tudo bem? Tudo bem? Está tudo ótimo. Eu ia ligar-te agora mesmo. Bom, podes ir para casa que eu ligo-te já. Despacha-te, senão só ouves a mensagem. Tu tens tanta graça. Bom, queres ver televisão? Vou fazer umas pipocas. Gostas de pipocas? Adoro pipocas. Vou fazer umas pipocas. Assim mantemos as bocas ocupadas. Não é a minha primeira opção. Mas está bem. O que é isto? Será a minha rival? Tu é que tens muita graça. Estou ansiosa para vê-lo. Ouvi dizer que é muito romântico. Bom, então está bem. Bom, então está bem. Estou com um bocadinho de frio. Tu não estás? Agora que falas nisso, também estou. É? Obrigada. Ah, que quentinho. Bom, então está bem. Uau! Aqui embaixo a música soa muito melhor. Estou a ser tontinha. Só queres ser meu amigo e eu estou a querer algo mais. Isto é muito embaraçoso. Siena, espera! Não, espera, eu quero! Eu quero ser mais do que teu amigo. Então, por que não me beijas? Porque não sou como os tipos com quem costumas sair. Eles são... E eu sou... Eles são... E eu sou... Tens razão. Não és como os outros com quem andei. Tu és... muito melhor. Eu já te disse, não chega para levares o tigre grande, estás a perceber? Podes levar os autocolantes de dragões, a borracha ou os cubos de gelo com a mosca. Obrigada! Olá, pensei que andasses a espiar o encontro do teu pai. Eu já não tenho 12 anos, não vou segui-los até ao restaurante, esconder-me atrás de uma planta e passar debaixo do carrinho das sobremesas para ouvir melhor. Poupa-me! Trouxeste profiteroles? Não, mas trouxe uma mousse de chocolate e um leite creme. Boa! Ah, o que importa é que se estão a divertir e nem sequer vão dar por mim. Mas agora vão ver-te, Miley. Yikes! Olá! O que é que estão aqui a fazer? Oh, é verdade, vocês tinham um encontro. Já me tinha esquecido. Varreu-se-me. Pois, fomos àquele belo restaurante de peixe ao fundo da doca. Tu conheces? Aquele que tem um carrinho de sobremesas que dá para uma miúda se esconder. Só que os pés às vezes ficam de fora. Não, não sei qual é. A sério? Talvez isto te aviva a memória. Deves-me um leite creme, uma mousse de chocolate e profiteroles. Profiteroles? Disseste que estava a profiteroles? Miley, descontrai. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Vês aqui o teu velhote ainda não perdeu o jeito. Eu não acredito que mentiste sobre os profiteroles. Quem quer saber dos profiteroles? Eu? Olha, está a correr ultimamente. Parece que tenho o dom de saber quem é que encaixa com quem. Sempre achaste que eu não encaixava com o Oliver? E ainda continuo a achar? Repete lá. Pronto. Tens permissão para dizer uma coisa má sobre o Jake? Parece a Ellen DeGeneres. Isso é uma... verdade medonha. Tira isso da cabeça, Miley. Tira isso da cabeça. Tens de pensar no pai, em como ele está feliz. Ele está a sorrir. Estão de mãos dadas e vão andar na montanha russa. Mas que horror! Porquê que eu estou a dizer mas que horror? Há 2 anos, no 4 de julho. Estás a ver? Não estou a ver. Aqui. Onde? Na montanha-russa vai deixá-lo mais depressa do que eu deixarei o Jake se não conseguir tirar a imagem da Ellen DeGeneres da minha cabeça. Obrigadinha. Sabem o que eu odeio? Pessoas que gritam na montanha-russa. Toda a gente sabe o que vai acontecer. Vai subir, vai descer, dá a volta. Já está? Bom, não vamos gritar, está bem? Shhh. Disseste que a Miley era uma jovem normal. E estava a falar a sério. Muito bem, vamos a isto. Não se esqueçam, é mais giro sem gritar. Vamos todos tentar. Vamos. Larga-me, Miley. Desculpa, pai. Estava só a abraçar-te. Larga-me. Sabem que mais? Este tipo de diversão não se volta a repetir, por isso vamos fazer um pacto e combinar que nunca mais andamos desta montanha-russa, porque isso iria estragar esta memória. Quem é que a linha? Ponham aqui as vossas mãos. Não conseguia ouvir o que disseste, mas quero andar outra vez. Também eu. E desta vez tu não vens, Miley. Ah? E desta vez sem ela. Não. Não pode ser. Só um momento. Lori, vai andando para a fila. Eu vou andando para a fila. Ok. Miley, podes-me explicar qual é a tua ideia? Eu só não quero que estragues tudo. O quê? Esforcei-me muito para te tirar de casa e não quero que os teus gritinhos na montanha-russa deitem tudo a perder. Mas quais gritinhos? Que horror! Que horror! Miley, para! As pessoas estão todas a olhar para ti como se tu fosse uma maluquinha. E é assim que a Lori vai olhar para ti se voltares a andar na montanha-russa. Eu não quero que morras sozinho, pai! Sabes alguma coisa que eu não saiba? Ouve, quando deres por ti, eu e o Jackson já saímos de casa e tu vais ficar... Vou ficar bem. Miley, uma das coisas mais difíceis para um pai é ver a sua filha começar a sua vida adulta e acreditar que vai correr tudo bem. E tu vais ter de acreditar que eu vou ficar bem. Eu sei, pai, mas... Querida, se a tua mãe gostava de ouvir os meus gritinhos, mais alguém há de gostar. Talvez seja a Lori, ou talvez não, percebes? Vou ter de entrar na montanha-russa para descobrir. E tu vais ter de me deixar ir. Segue o teu coração, pai. Oh, espera! Pronto. Oh, espera! Ok, já podes. Cresce então depressa. Meninas, vou chegar tarde. Eu e a Lori vamos ao cinema, ok? Durmam bem. Quem diria que a Lori aturava o teu pai aos gritinhos? E quem diria que a Sienna aturava o Jackson... a toda hora? Só nós as duas é que estamos em casa. Pois é. Sem pai, sem irmão irritante. Estamos por nossa conta, Lily. Dá o Steven, dá o Steven, dá o Steven!